Capítulo 24. Anjos, guias e espíritos de amor. Este é o segundo assistente oculto para triunfar. Reflita nesta frase. Fora das janelas abertas, o ar da manhã todo inundado de anjos. O mundo espiritual é mais amplo e mais povoado do que a maioria das pessoas pensa. Além da energia de tua própria alma, a energia de cada um dos outros indivíduos pulsa através do tempo e do espaço. Existem entidades ocultas sorrindo para ti, dispostas a assistir-te de muitas maneiras. Estes seres, incluindo anjos, guias, seres queridos e outros corações de amor do reino energético, estão sempre vibrando suas mensagens de amor e segurança em tua direção. Anjos. Através do tempo, em quase todas as religiões, se acredita que os anjos são servidores de Deus e os ajudantes da humanidade. Não deixes passar ao alto este imenso poder porque pensas que é muito religioso ou raro. Se há algo que queiras fazer acontecer, apela aos anjos por sua ajuda. Como em toda forma de assistência espiritual, precisas pedir para poder obter. Existem muitas histórias acerca da presença angelical em todo tipo de situações. Um amigo que trabalha em uma fábrica com muitos riscos disse que pede proteção aos anjos sempre que vai trabalhar. Uma vez, aconteceu um incêndio e a fumaça era tão intensa que não podia encontrar a saída, então escutou chamar seu nome e seguiu a voz até a saída. E, para seu espanto, ao sair não encontrou nada e nem ninguém ali. Uma patinadora olímpica que conheci, contou que ela invocara os anjos todo o tempo, frequentemente os sente dançando com ela no gelo, até levantá-la quando realizava seus saltos. Outro amigo que é piloto de uma empresa de aviação uma vez se encontrava em meio de uma grande tempestade. Seu avião de 12 passageiros sacudia muito e ele lutava com todas as suas forças e parecia que nunca iria estabilizar o aparelho. Rezou e pediu assistência e de repente sentiu dois braços fortes ajudando a endireitar o nariz do avião, permitindo assim terminar sua viagem levando seus passageiros sãos e salvos ao seu destino. Estas pessoas pediram ajuda a seus anjos e efetivamente a conseguiram. Porém, a ajuda do mundo espiritual não está limitada ao reino angélico. Guias. Envia teu pedido para fora, porque existem inumeráveis guias dispostos a ajudar. Estes assistentes podem ser santos ou outros mestres espirituais. O comediante Danny Thomas aprendeu isto e seu pedido terminou salvando milhares de vidas. No início de 1940, Thomas tentava triunfar no mundo dos negócios de entretenimento. Já havia trabalhado em comédias, porém não estava ganhando dinheiro suficiente para sustentar sua jovem família. Sua esposa queria que ele abandonasse a indústria de entretenimento e abrisse um mercado. Estava grávida e estando tão mal financeiramente que pensou ser esta sua única opção. Havia ouvido falar em São Judas, o santo das causas impossíveis, de modo que foi à igreja e rezou para o santo. Thomas pediu por um sinal para saber se devia deixar o entretenimento e mover-se para algo mais estável, e decidiu que se não acontecesse nada no trabalho com entretenimento brevemente, então procuraria algo mais estável, um trabalho regular. Logo depois disso, teve um sonho acerca de ir a Chicago. Escutou essa inspiração e em seu primeiro dia em Chicago, participou de vários programas de rádio. Depois foi a dois programas de TV. Também encontrou uma companhia de produção muito famosa que fazia muitos shows populares e com isto muito dinheiro. Quando Danny Thomas pediu a São Judas interceder, disse que em agradecimento construiria um santuário em seu nome e fez muito mais do que isto. Em 1962 fundou o Hospital de Investigação para Crianças, o qual chamou São Judas. Neste hospital se atendem a crianças com enfermidades graves. Começou com sua boa vontade e fundos pessoais de Danny Thomas. A política do hospital é que nenhuma criança deixaria de ter atendimento se os pais não pudessem pagar. Este maravilhoso lugar está agora na vanguarda das pesquisas de enfermidades infantis. Nas décadas de sua fundação, milhares de jovens vidas foram salvas. A ajuda espiritual que Danny Thomas encontrou em São Judas, muito tempo traz agora respostas às orações de famílias de todas as partes do país. Por isso foi homenageado com a Medalha de Ouro do Congresso por sua ajuda humanitária. Tem um guia ao qual acorro regularmente também. Santo Antônio é o patrono das coisas perdidas e pode acudir para encontrar qualquer coisa que tenhas perdido. Existe uma invocação que é assim: querido Santo Antônio, venha agora, há algo que se perdeu e não pode ser encontrado. Diga isto em voz alta enquanto pensas na coisa perdida e pronto, terás uma ideia que te leve à localização correta do que buscas. Eu recorro a Santo Antônio todo o tempo, não somente por coisas perdidas, senão também por assistência quando necessito informação e apoio. Também pedi a ele para encontrar nossos filhos adotivos e trazê-los para nossa casa. Através dos anos tenho recorrido a Santo Antônio tão frequentemente que agora o chamo simplesmente de Tony. Há alguns anos fazia uma palestra para uma audiência mais ou menos grande, falava da assistência espiritual e contava algumas histórias de como Santo Antônio me havia ajudado. Quando fazia invocação, muitas pessoas escreveram, porém, uma mulher em particular, saiu correndo até uma sala atrás. Terminei minha palestra enquanto deixava o salão. Esta mesma pessoa veio até mim, se desculpou por haver deixado o salão e disse que precisou ligar para sua irmã imediatamente para falar-lhe sobre Santo Antônio. A irmã desta mulher havia perdido um anel de casamento de sua avó, o qual não era somente valioso, era também um bem inestimável para a família. Ela ditou a invocação por telefone e a recitaram ambas em voz alta. Imediatamente, sua irmã teve uma imagem de uma gaveta da cômoda. Abriu o anel e estava lá. Não podia entender porque já havia procurado ali mesmo muitas vezes, até havia esvaziado seu conteúdo na cama. Pela manhã daquele mesmo dia, havia pego meias daquela gaveta e o anel não estava lá. A mulher terminou sua história dizendo: estou impressionada. Disse-lhe que eu escutava esse tipo de histórias todo o tempo e que não era tão difícil de crer, porque Santo Antônio é uma alma cheia de amor. Ela respondeu: oh, não é isso, estou surpreendida porque somos judeus. Tenha certeza que o mundo espiritual não entende de religiões. Eu vos falo tudo do mundo desde o Espírito Santo a Sai Baba até minha avó Ana. Tu também podes pedir ajuda de qualquer ser deste mundo, invocando os santos, Buda, profetas, anjos ou qualquer outro que desejas. Seres queridos, e outros espíritos. Há uma história bem conhecida de Enrico Fermi, o aclamado físico. Ainda bem jovem, ele e seu irmão Júlio estocavam física com grande paixão. Tragicamente, Júlio morreu quando Enrico tinha 10 anos. Depois desta perda, Enrico se dedicou a ler livros de física de todo tipo. Quando terminava um volume, sua irmã notou algo muito peculiar. Ela lhe perguntou como, com 11 anos, podia compreender um livro que estava escrito completamente em latim. Ele respondeu que compreendia tudo e nem sequer havia notado que estava escrito em uma língua que não era familiar a ele. Algumas pessoas que conhecem a história dizem que foi o irmão falecido de Enrico que lhe traduzia o livro. Outros creem que foi ajudado por um anjo, e existem outros que estão convencidos que ele simplesmente tinha um conhecimento interior. Qualquer que seja a fonte desta milagrosa compreensão, ele a usou para converter-se em líder da ciência nuclear e radioativa ainda muito jovem. Não tenhas medo de pedir ajuda a todas as fontes possíveis. Pede por respostas e êxito. É bem conhecido que Cornelius Vanderbilt consultava um espiritista para pedir conselhos em seus negócios. Conseguiu uma grande fortuna e fundou uma universidade. Não importa de onde vem a ajuda, todas estas histórias têm uma coisa em comum: a ajuda que era necessária não se originou no mundo físico, veio do reino energético que é a morada de sítios ocultos e personalidades queridas, cujo maior interesse é nosso bem-estar. Nossos anjos da guarda, guias e guardiões se movem ali livremente e têm influência tanto no mundo físico quanto energético. Existe um campo de informação e ajuda vibrando ao teu redor. É um mundo de potencial puro, tudo o que precisas está na beira de tua consciência, esperando por ti para abrir as suas portas. Afirmações para conectar-se com o querido espírito de energia. Assistência de amor vem a mim. Estou aberto e agradecido, anjos bendigam minha vida com carinho e compaixão. Estou protegido e muito bem cuidado sempre que tenho um problema ou pergunta, tudo o que tenho que fazer é pedir. Sempre recebo as respostas que preciso e estou muito grato. As orações trazem poder e propósito à minha vida. Rezo com tranquilidade e paz. O universo está cheio de intenções de amor. Alinho minha própria intenção de amor com esse abundante fluxo.